1885, autorizado Guarulhos, nível 360, UP Zulu 10, Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 13. Decolando a pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 120.8, torre 118.95, transponda 5172. Correto, chama para estacionar. São 3858, sem identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. 3662, contato de aproximação, chame torre 118, decimal 95. Chama torre 118, 3662. Salvador, boa noite, o 3662 estabilizado, 2 milhas para o intercerto. Avistado, é, se eu entendi correto, trem baixado travado, não é isso? Afirmo, agora trem baixado travado. Livre pouso no zero, 80 graus, uma dúzia nós, estão 3662. Livre pouso no zero, 3662. Autorizado, chama o tanque do táxi. Camarão para o táxi. Meia-meia-dois, solos 47, libere a direita, solo 219. Direita 219. Na 3858, desço para 2000 pés, ajuste na 012, livre LS, após estabilizando. Descendo para 2000 pés, 102, depois é estabilizado, na 3852. 3858. 884, livre táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Paulo, uma boa noite, outra 3-6. Boa noite, livre táxi via Alfa agora à direita, chamamento da Juliette. Alfa, entra Juliette. Paulo, Salvador, voo 1885. 1885, adiante. Utilização Guarulhos, 3-6. Já havia pago a cópia. Desculpa, obrigado. Paulo Salvador, gol 163, Bel B, 154, 3 horas e 35, autonomia alterna, capinha, para o táxi. Autorizado o táxi, Índia Alfa, ponto de espera, transferência, 163. Índia Alfa, ponto de espera, vai chamar 2895. Afirmo. Então, 3662, livre ingresso, portão 08. Ingresso para 08, 362. No meio, no 3, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, vento 90 graus com uma dúzia nós. Autorizado alinhar e decolar. Transição Salvador, está 3858, estabilizado no apresentador. Está 3858, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, está 3858. Torre Salvador, está 3858, na sinal da 10. Continue a aproximação, aguarde pista livre, 90 graus com uma dúzia nós. Aguarde, 3858. 7. Parado na dentro do 8, apenas aguardando a sinalização. Entende. Menino 3, decolou 5-4, controle em 1208, boa noite. 208, obrigado, boa. Então 3858, cheque o trem. Pouso livre no 090 graus, 1219. Vindo pouso, baixado travado, 3858. Olho Gol, 1-6-1-3, decolado na Arbor. Lona 6-1-3, contato radar, sua para nível de voo 360, saída Arbor Elefo. 36, Arbor Elefo. O TAM 3662, o sinalizador já chegou aí, o senhor já estacionou? Já estamos quase aqui. Tá, ok. Boa noite, 85 autorizado, chama o TAM pro TAC. Autorizado, boa noite. Solo 56, libera a direita, chame solo em 1219. 1219, 3858. Botar 3858, livrou a tira. Tá 3858, livre táxi em frente via Alfa, chame antes da Juliette. Seu portão é 03 do pátio 1. Táxi via Alfa, eu portarei antes da Juliette, portão 03 do pátio 1, tá 3858. ingresso, posição 03 do PAT-1. Ingresso 03, 0358. Paulo 1885 da Gol para o táxi, PLB 1291, autonomia 356, alternando Galeão. Autorizado o táxi, ponto de espera, pista 90, contornando o pátio 1, Índia e Alfa, transferência. Táxi contornando o pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera 2398, 885 da Gol.